JCast. Lavendel. Olá. Oi. Dark Onyx. Oi. Johan. Oi. Oi, oi, oi, oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. E aí, quem é o seu primeiro? True Blood, Transformers, Dark Souls? Transformers, ordem de... Eu vi dois filmes ontem, eu vi Carros 2 e... Uau. Eu vi Carros 2, porque a pré-estreia de Transformers ia ser às 10 da noite, porque aqui na cidade de merda, né, é, sessão legendada é assim, quando tem, é tipo meia-noite, porque eles acham que ninguém gosta, porque o povo da minha cidade não sabe ler. Então, eu tive que assistir 10 horas da noite a porra do filme, e aí pra fazer a hora, eu tinha chegado cedo, fui ver Carros 2, né. Mas Transformers tem fala? Tem, de vez em quando tem fala. O bom é que, pelo visto, eu não sou mais um cidadão campista, né, eu já tô longe o suficiente pra não ser mais considerado, porque o que antes era chamado de nossa cidade, agora é minha cidade. Então eu tô me sentindo muito paulistano nesse momento. Pode continuar. É. O que acontece? Primeiro eu fui ver Carros 2, né? Carros 2 é a direção de dublagem é do Guilherme Briggs. Ih, bom trabalho. Certo? Com carros acho que é bom pra ele, né? O tipo de coisa, trabalho bom pra ele. Eu só queria descobrir, eu vou entrar no Wikipedia rapidinho pra descobrir, porque o nome daquele reboque principal, que é um saco, uh-huh, e que motivos eles elevam ele a protagonista dessa vez, né? É, porque no, ele era um alívio cômico do outro, mas imagino que as crianças tenham gostado bastante dele, por isso que... Eu só quero descobrir qual é o nome original dele, porque aqui chamam ele de Tom Mate. Ah, ok. Uh-huh. Putz, eu tô tentando lembrar aqui o nome dele. Eu sei que o dublador dele, o americano, o dublador original, é um ator de comédia muito bom, que faz uns filmes muito engraçados, assim. Ele é tipo caipirão mesmo, ele faz uma comédia bem pastelão, só que, assim, é bem caipira, bem trash. Ele é muito engraçado. O dublador do Mate é o Larry the Cable Guy. Isso, isso é muito engraçado, esse cara. Eu não conheço, cara. E qual é o nome dele, Mate? Aparentemente o nome dele é Matter ou Mate, que é o... É Matter, é verdade. E aqui chamam ele de Tom Mate. Ah, ok. Tá eu bom. Não quero chato, entendeu? A gente não precisa dizer mais nada, né? Mas se o nome original dele não faz uma piadinha desse mesmo nível, por que que na versão nacional tem que fazer? Pois eu não é. Sou contra você substituir um trocadilho por outro que possa caber na língua, ou você substituir uma expressão idiomática por outra na nossa língua que seja de alguma forma equivalente àquela expressão na língua original. Na verdade, é isso que deve ser feito. Isso se chama adaptação. Sim, principalmente no produto pra criança. Sim. Parem com a guerra. Você chamar o cara que é um... Se chamar um mate de Tom Mate, eu preciso comentar, não, né? Não precisa. Ah, deixa pra lá. Agora, como é Carros 2? Você não se assiste, deixa pra lá. Como é Carros 2, então faz, que eu já não gostava muito de Carros 1. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de carros. Ah, eu gosto. Só as crianças. Eu gosto porque tem essa conexão comigo, né? Porque quando eu era criança, eu tinha os meus carrinhos que eu brincava, que eles falavam, tinha personalidade, eram personagens e tal. Então, ver carros é meio que ver minha infância realizada. Na verdade, assim. Mas eu entendo por que as pessoas não gostam muito. Eu entendo. Porque é o filme mais infantil, mais bobinho e mais ruinzinho da Pixar, né? Eu já comentei aqui outras vezes que meu principal problema com carros é que eu não gosto de veículos que têm personalidade. O único veículo que eu curto é o Herbie, mas porque ele não fala e não tem cara. Então, ok. É igual aquele avião irritante que tem no Discovery Kids. Uh-huh. É um trem, eu acho. Sim, eu não gosto. Sim, é Pearl Harbor. Eu não gosto, eu acho deprimente. Me dá um desespero, porque eles são máquinas e eu fico imaginando que alguém vai entrar neles, entendeu? Eu não gosto de insetos que falam. Eu tenho um problema com insetos que falam. Acho que insetos não deviam falar nada. Sim, eu acho que vocês têm sérios problemas. Eu nunca tive problema com nada que fala. Pra mim, tudo pode falar. Agora, o primeiro filme me surpreendeu positivamente, porque eu fui assistir sem ter nenhum tipo de... não tava projetando nada ali, e é uma historinha razoável, bonitinho. Eu gostei da mensagem, gostei do desenvolvimento, os personagens são bons, etc. Mas o segundo é só ruim, do começo ao fim. É ruim, é chato, aquele personagem foi promovido a protagonista, e ele não é bom, ele não é um bom personagem pra protagonista, porque ele é... Tem um Mater? É. Sério? Ele é sem graça, é feio de olhar pra ele, entendeu? A dublagem torna ele um pouco mais idiota do que ele talvez seja no original. Então, como infelizmente eu não tive a oportunidade de ver legendado, talvez a experiência tenha sido um pouco piorada. Enfim, a única coisa boa é realmente a qualidade da animação. Enfim, é Pixar, né? Top Lean. E as cenas de ação são boas, mas não é o suficiente. É assim, Carros é o filme mais DreamWorks da Pixar, né? E pelo visto nos dois eles extrapolaram isso mais ainda. Eu tava esperando ver todo mundo cantando no final. Só faltava isso acontecer. Bem, e o Johan viu o primeiro episódio de True Blood da quarta temporada de True Blood, que a gente ainda não conseguiu ver. Uhum. E o que você tem a comentar, Johan? A gente tava até conversando antes, né? Ele tá, tipo assim, eu gosto muito de True Blood, mas tá muito confuso. Nossa, uma zona... É que eu não posso dar spoiler, né? Porque nenhum de vocês viu, vocês vão ficar meio nervosinho se eu falar. Mas, tipo, tem umas coisinhas... Eu não aguento. Fala, a Tara tá horrível, sério. Ninguém nunca gosta da Tara, né? A Tara sempre tá horrível. Eu adoro. Eu, em especial, eu não vou dizer que eu adoro, mas eu também não me irrito tanto com a Tara como todo mundo se irrita com o motivo. Ô, Cris, eu acho que a hora que você vê ela nesse primeiro episódio, eu não vejo como você vai gostar. Tem alguns momentos da Tara que eu não gostei, tipo a Tara depressiva. Eu não gostei da Tara depressiva. Sim, eu gostei da Tara matando aquele vampiro, aquela parte toda, aquela, ela dá a reviravolta e ficou legal e tudo. Mas, meu, ela nesse primeiro episódio tá, assim, uma coisa horrorosa, muito mal escrito, sabe? E eu acho, assim, que esse primeiro episódio, eles jogaram tudo que vai aparecer. Então, sabe, todos os núcleos de personagens apareceram juntos, um pouquinho cada um, pra desenvolver a partir disso, entendeu? Eu acho que True Blood é muito curto pro número de personagens que eles põem na série. Isso é verdade, é uma série com muitos personagens e muitas tramas paralelas pra uma... Então, e agora todo mundo tem a sua trama paralela. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Mas então, o que que acontece? Eu tava até comentando em off, né? Que, pelo visto, eles estão fazendo o contrário do que eles fizeram na temporada passada. A temporada passada, ela começou com bem poucas tramas, né? Tão um pouco arrastada nos primeiros episódios. E essa, pelo visto, tá começando com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Bom, sei que agora a gente tem fada, tem bruxa, tem vampiro, tem lobisomem, o que mais? Tem macumbeiro, contando. Só as bruxas, né? Então, aí tem... vai ter a galera da droga, vai ter agora o núcleo colorido, vai aumentar, vai ter o mais... A gente teve um gay twist nesse episódio, né? Que eu falei pro Johan não contar. Não contei. Mas, vocês vão ver. Melhor ver, mas assim, eles estão colocando todo mundo na jogada, todo mundo. A parada da fada também ficou meio estranha, eu não sei. Eu gosto das coisas da fada porque, enfim, True Blood ele é muito escrachado pra tudo, pra violência, pra tudo. Então quando é pra fazer as fadas, é pra fazer uma coisa bonitinha, eles fazem uma coisa muito melosa, muito teatro infantil. Eu acho isso muito legal. Mas sabe o que eu posso falar o que aconteceu? Uhum. Assim, não, só por alto. Quando vocês verem a parte da fada, vocês vão lembrar na hora de Dragon Ball. Tem gente ressuscitando ou não? Não, vocês vão... Na hora que vocês assistirem, vocês vão lembrar do que eu disse agora. Ok. Então é bem por aí, entendeu? Masuki vira o Super Saiyajin. Eu lembro na época, até o Diego tava assistindo e comentou comigo que não tinha gostado das fadas, porque tava aparecendo os chuchos duendes, as fadas de duendes. E eu concordo, parece, mas eu acho que isso é legal, porque... Isso combina com a série, né? A série tem esse tom de exagero, de tudo muito escrachado. É aquele negócio do fantasioso absurdo coexistindo em harmonia com o pé no chão. É isso que dá o contraste maneiro da série que sempre foi desde o começo. Que você tem aquele mundo realista, mas você tem vampiro que você tem que convidar pra estar na sua casa, entendeu? Aham. Uhum. Não, é tudo bem. Fantasioso com... Ao invés de ser... Eles poderiam ter feito vampiros, entre aspas, realistas, como eles fazem em alguns filmes, né? Em que o vampirismo é tipo usar um vírus qualquer e que é uma coisa mais baseada em genética do que propriamente numa maldição, digamos assim. E o vampirismo de True Blood é mais ligado com a coisa da maldição mesmo. Não, mas vocês vão entender, tipo assim, a parte das fadas, pra mim, não é que ficou ruim, é que ficou Dragon Ball. É assim, na hora que vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu tô imaginando, sei lá, Suki Super Saiyajin transando com o Bill. Não, o Bill é outro, o Bill eu achei que vai ficar legal nessa temporada, eu tô achando. Eu quero conversar com alguém que leu o livro, acho que a Sofia leu, né? A Sofia leu, conversa com ela e o que todo mundo tá comentando, assim, eu não sei, é meio estranho, né, porque a série e o livro são completamente diferentes desde o início, pelo visto. Então, eu quero saber até onde é tão diferente. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu li o primeiro livro. O primeiro livro é a primeira temporada. Tá? Ah, é? A única coisa que na série eles exageram é essa coisa de... Como eu vou explicar? Essa aspereza que a série tem, esse cinismo que a série tem, entendeu? Essa ironia, essa coisa, uhum, essa coisa subversiva da série, eles estão mais exagerados pra série, mas é uma coisa que já tem em potencial no livro, entendeu? Uhum. Então, mas a impressão que eu tenho é que o livro ele bate mais nessa tecla de literatura feminina, enquanto a série tenta pegar todos os públicos, inclusive o masculino. Essa é a impressão que eu tenho. O seguinte, é definitivamente um livro adulto, tá? Não é um livro pra... Não é um livro nem pra adolescente, né? Como os diários... Não, de... eu não tô desmerecendo dizendo literatura feminina. Não tô falando Crepúsculo, livro pra adolescente, pra garotinha. Tô falando livro pra mulher mesmo. Não, eu não tô comentando o seu comentário. Tô só acrescentando mesmo. Ah, tá. Falando... Não, o interessante é isso. É ficar acostumado a ver vampiro ultimamente, né? Ou Anne Rice, né? Que são pros trevosos, né? Os Diários de Vampiro, o Crepúsculo da Vida, que é das menininhas. E esse não, esse é uma literatura de pra mulher mesmo, de banca de jornal, assim, você pega e lê, tem as cenas de sexo, são bem detalhadas, são verdadeiros contos eróticos e tal, da Suki com o Bill, é bem interessante. Como essa Arlequim, né? Essa é a impressão que eu tenho do livro, mas a série não vai pra esse lado, a série, ela já tenta pegar um público bem mais amplo. Eu acho que a HBO faz aquilo que vocês falaram dos Pink Eiga, sabe? A cada tantos minutos você precisa colocar alguma situação sexual, ou então algum beijo, alguma coisa do tipo. Você precisa dar alguma apimentar ali. Às vezes soa como, só porque a gente pode fazer, então vamos fazer. Aham. É, tanto que isso vocês vão perceber nesse primeiro episódio. Exatamente isso de, sabe, nós podemos, nós vamos fazer o que nós quisermos com qualquer personagem. Mas então, já que a gente tá nessa de True Blood, eu comecei a comentar em off, tava comentando que os meus personagens favoritos de True Blood, tirando a Jessica, são os humanos. Eu gosto muito do Andy, eu gosto muito do namoradinho do Hoyt, o namoradinho da Jessica. Eu gosto da Tara, não muito, mas gosto. Lafayette com Jesus na última temporada pra mim foi o mais interessante. Queria ter visto mais deles e pelo visto vai ter mais nessa temporada. Uhum, e que bom. Eu não gostei muito daquela galera, aquela mulher que vira gato, vira tigre. Ah, curti ela, cara. Isso vai ter também. Não curti muito, não. Por isso que eu tô falando, todo mundo apareceu. Todo mundo. O Jason, ele é aquele personagem que eu amo odiar. Porque ele é irritante, ele só faz merda, ele entende tudo errado, ele faz tudo errado. Quando você acha que ele vai fazer alguma coisa certa, ele termina fazendo tudo da forma mais bizarra possível. Mas você olha pra ele e você fala, tadinho, sabe? Ele é burro, ele é... Não, tadinho dele. Ele é aquele clássico bronco adorável, digamos assim. Pois é. E ele faz isso no primeiro episódio. Ele é bem assim no primeiro episódio. Quem critica muito o Jason é a Valéria, né? Porque ele faz coisas que são muito... são machistas e são ruins e são... Eram pra ser punidas, vamos dizer assim, só que no fim das contas a série meio que exalta ele, meio que faz o público simpatizar com ele, força pro público simpatizar com ele. Mas eu acho isso interessante, eu acho um personagem interessante justamente por causa disso, eu consigo entender a crítica, mas eu acho ele interessante justamente por causa disso. Não pode esquecer que é feito pro americano, né? Então você não pode deixar de ter o personagem personagem masculino, o protagonista, sabe, cool ali, aquele cara que é o colegial, que o cara jogava, sabe, futebol, e que ele é meio machista, mas não tem problema. Isso tem em todas as séries. A série endeusa a gente gosta do Eric, que é um filho da puta, porque a gente não pode gostar do outro só porque ele é machista. Eu falei que eu prefiro os vampiros, porque, os vampiros são muito, muito filha da puta mesmo, né? Só assim, só falando assim, porque é isso que eles são. Eles são muito malditos, assim. Não, vampiro que eu adorei foi o rei do Mississippi da temporada passada. Eu adorei ele. Uhum. Agora, eu não consigo ligar tanto pro Eric. Eu não consigo entender toda essa coisa sobre o Eric. O Eric, pra mim, é um personagem, pelo menos até agora, muito sem graça. Não. Ah, para com Eu tô esperando, eu tô esperando o momento que ele vai me ganhar, como ele ganhou todo mundo, porque eu não consigo entender, é um cara bonito pra caramba, mas além disso, eu não consigo entender qual é a do Eric. Não, mas ele é muito da hora, velho, ele é muito, tipo, assim, certo de si mesmo, ele tem um plano, ele é mó inteligente, sei lá, eu gosto do personagem. É um grande vilão, cheio de camadas, bem interessante. É. Ele não é um vilão, ele é meio que o antagonista, assim, sabe, como tem o... Não, entre aspas, né, ele fala... Não, é que assim, tem o Bill, ele é como se fosse o mocinho da história, só que ele é mó filha da puta mesmo também, o Bill sempre tá fazendo alguma coisa por trás, e o Eric não, ele é bem escroto, assim, ele faz umas coisas bem escrotas, mas ele é sempre sincero com a Suki. Eu vou me expressar um pouquinho melhor, sabe, eu entendo qual é a do Eric, eu consigo entender o potencial do personagem, personagem, mas a série, por enquanto, não me entregou coisas suficientes pra eu gostar tanto dele, assim como todo mundo ama o Eric. Sabe? Eu acho que essa temporada vai ser sobre ele. Sim, eu acho que essa temporada vai ser sobre ele. Eu tô esperando que essa temporada me venda ele. Já que eu não li os livros, e nos livros, pelo visto, também tem bastante espaço pra ele, sabe? Sim, uma das coisas que eu acho interessante é justamente isso. A gente tá já na quarta temporada e o personagem ainda é misterioso, ainda tem coisas pra gente descobrir a respeito dele, entendeu? Isso é legal, com certeza. Por exemplo, a Suki, em termos de personalidade, você já sabe qual é o limite dela. Ela não vai passar muito daquilo, entendeu? Até o Bill, até certo ponto. Agora, o Eric não. O Eric ainda é uma caixinha de surpresa até agora. Ele pode fazer... Você espera qualquer coisa dele. Eu queria perguntar até pra quem leu, eu queria entender se a Suki é do jeito que ela é na série, nos livros também. Porque a Suki, uma hora, ela é hiper inteligente, ela pega uns negócios assim, sabe? Ah, ninguém viu e ela percebe. Em outros momentos, ela é burra igual uma porta. O que eu vejo as pessoas comentarem muito é que a série dá uma emburrecida na Suki. Ah, então pode ser. No livro, assim, ela é um pouquinho mais esperta. Nesse primeiro episódio, ela tem um flash de inteligência, assim. Ela vê um negócio, assim, que ela, tipo, fica todo mundo, meu, como que essa idiota, que ela só é enganada o tempo todo, como que ela viu isso, né? E aí fica meio destoante, assim, sabe? O personagem, de um segundo pro outro, ela muda, assim. Às vezes, ela é mó esperta, ela se livra de umas coisas, pensa em algumas coisas inteligentes. E outras, ela fica, tipo assim, sabe, olhando pra parede sem saber o que fazer, né? Faltou live. Quais são seus personagens favoritos em True Blood? Eu adoro a Suki. Eu amo a Suki. Eu amo os peitos da Suki. Eu ia falar, eu amo a Ana Paquin, assim. Tá bom, eu amo a Ana Paquin. Gosto dela desde que ela tinha 11 anos e eu vi ela no piano. Isso é Loli, hein? Completamente, mas eu era uma criancinha também. Eu tenho a idade dela praticamente, então... Já tá liberado. Eu gostei muito dela quando ela fez a Vampira. Eu acompanho a carreira dela toda. Eu adoro essa atriz. É, também não é muito longa, né, carreira, pra acompanhar. Ah, tipo, eu não vi muita coisa dela, não. Na verdade, eu vi o piano, o X-Men e True Blood, só. É, acho que é isso que as três coisas que ela fez foi isso, né? Não, pô, ela fez mais coisas. Na Wikipedia ela deve ter mais coisa, eu acho. Ah, sim, todo mundo fez um monte de coisa. Gosto muito dela. Eu gosto do Bill também, acho legal. Eu gosto do ator. Eu acho que aquele ator, ele é muito bom. É, então, eu gosto da Tara muito, gosto muito da Tara. É, você é louco, cara. Como eu falei em off também, sabe? A Tara, todo mundo odeia a Tara. Eu consigo entender por quê, mas eu não consigo odiar tanto ela. Ela tem alguns momentos mais enfadonhos. Ela é muito chata. Mas, no geral, a personagem não me irrita tanto quanto irrita todo mundo. Pô, parece que é estrangulado. Ela é quebrada. Ela não é quebrada como eu sou. O defeito dela é diferente do meu, mas ainda assim eu dou uma identificada com ela, porque ela, pelo menos, é a mais bagunçada mentalmente ali de todos eles. Tirando a Suki. Então, eu gosto dela. Eu gosto do núcleo principal todo, assim. É mais fácil de que eu não gosto, né? Tipo, eu não gosto da garota que vira tigre. Tigre não, vira um puma, né? Sei lá. Não gosto. Puma. Eu não gosto muito dos lobisomens. Não gostei dos lobisomens, nenhum deles. Sabe que eu não gosto do Sam? Porque eu tô cansado de lobisomem que é cachorro, entendeu? Não é lobisomem. Eu gostei da família do Sam na temporada passada. Achei legal. É, então, mas aí aparece o Sam, porque, como eu falei, aparece todo mundo. Aparece o Sam nesse primeiro episódio também. E, não sei, eu queria que vocês vissem pra ver o que vocês achavam. Porque, eu não sei, ficou ali meio, sabe, putz, sério. Já a garota tigre, eu tenho que dizer que minha coisa com ela é mais hormonal, sabe? Puma. Porque, é Puma, né? Porque ela é toda junkzinha, uma pantera, e tal. Você pode falar que é uma pantera. É uma relação mais hormonal que eu tenho com ela, né? Muito lógica, não. Era bonito. Eu só queria que alguma coisa que diferenciasse mais os lobisomens do shapeshifter. Eu queria ver mais dos lobisomens, né? A gente não teve quase nada dos lobisomens. E até agora, os lobisomens são shapeshifters ferrados, porque eles só viram cachorro. É. Não faz sentido isso, né? Lobisomem não é isso, né? E não se é você for ao Cid, você é estupidamente gigante e com sex appeal gigantesco. É, mas até aí os vampiros do Crepúsculo não são vampiros, né? Cada um escreve do jeito que prefere, né? Eu sei, não. A escolha que eles fizeram pra retratar lobisomens nesse universo não é a minha favorita, porque todos os lobisomens recentemente na mídia são cachorros. Eu não gosto muito disso. Aliás, a série nova que estreou agora, Teen Wolf, a série é uma merda. Merda, merda, merda. Muito merda. Mas eu vi um episódio e meio, assim, é muito ruim. Mas uma coisa positiva, os lobisomens dela são humanoides. E é isso aí. Way to go. Mas a impressão que dá é que a gente nem viu todos os lobisomens. Acho que eles têm mais do que aquilo, porque a gente não viu nada deles, sabe? Eles eram capazes de usar do vampiro. Eu acho que a série que mostrou pouco. É, porque eu acho que eu não sei se eles vão aparecer de novo, não. Não, vão aparecer sim. O Alcide parece que é mais recorrente lá na frente, nos próximos livros. Então, mas eu acho que o Alcide deve ser recorrente como mais um concorrente, sabe? É, sim, sim. Ao invés do triângulo, vai virar um quadrado amoroso. Mas ele é um lobisomem, né? Então, se explorar mais ele, tá explorando os lobisomens. Mas o Alcide, poucas vezes ele virou lobisomem de verdade, né? Sim, ficou na maioria dos maioria do tempo só esquentando a Suki mesmo. É assim. E ela falando, ai, como você é quente. Só eu isso. Acho assim, lobisomem que é lobisomem, é um cara metade homem, metade lobo, que vira isso na lua cheia. E é isso aí. E é isso aí. Isso é lobisomem. Isso. Tá batendo na mesa? Tá. Tô. E, cara, não adianta, cara, você vai tirando a bateria, não adianta você falar, se for assim, eu vou arrumar um neguinho de uma perna só, uma tanque vermelha, uma toca, um cachimbo, e vou falar que é um elfo. Não, é o meu... Não, não é um elfo, isso é um saci pererê. Você pode ficar com um elfo, você pode alterar a aparência, alterar a origem, os poderes, mas tem uma série de características. Tem um limite, hoje ele vira outra coisa. É, então, que vai se manter. É por isso, por exemplo, que ele pode falar de vampiros, porque eles não têm nada que os vampiros têm. Eles não têm dente, eles nem nada, entendeu? Eles só tomam sangue. Você pode fazer vampiro, por exemplo, que em algumas histórias eles vão correr de um crucifixo, em outras não, entendeu? Beleza, isso é flexível. Agora, tem que ser um cara, né, que é tipo morto-vivo, que tem as presas e que se alimenta de sangue. Sangue, e que é tipo um vício, e que ele queima no sol, etc, etc, etc, entendeu? A não ser que tenha algum artifício pra ele não queimar no sol, entendeu? É outra história. Sabe quem ia ser legal no True Blood? Ah. O Jack Harkness, Captain Jack Harkness. Ia ser foda. Nossa. Ele ia comer o Jason. Ele ia comer todo mundo, cara. Ele ia comer todo mundo, com certeza. Principalmente porque naquela cidade tá todo mundo doido pra dar mesmo, né? Nossa, velho, imagina ele e o Yanto naquela cidade, ia virar uma orgia. Ele ia pegar o Eric, cara, direto. Nossa, ele ia pegar todo mundo, cara, ele é maluco. Se aqueles vampiros fossem alienígenas, Torchio ia ser em bons tampos. É, e como ele não morre, né? Ele pode se arriscar com todo mundo, que não tem problema. Nossa, cara, tá aí pra quem curtir, escrever fanfic aí, ó, vambora. Caraca, porque é incontrolável, né? No Torchio do Jack é incontrolável, né, cara? Aquele cara lá é... Né, falando, voltando a falar, né, pra incentivar o pessoal de novo. Assistam Doctor Who, porque realmente... É, estamos aqui duas semanas depois do anúncio, né, que o Johan, sei lá, tava assistindo e devorou tudo, praticamente, já. Tá acabando já, né? Eu tô no final da quarta, assisti duas temporadas de Torchwood e acho que em mais uma semana eu acabo de ver tudo. Provavelmente, falta só a quinta, os especiais, né? Ah, cara, Doctor Who... E o resto da sexta. O Torchwood, eu ainda posso dizer, assim, que eu demorei um pouco mais pra assistir, porque ele tem uma carga emocional um pouco maior em Torchwood, né? Então não dá pra se assistir, tipo, muitos episódios juntos, porque você fica muito, muito triste, assim. Ou então você fica muito pensativo. Mas o Doctor Who, cara, o Doctor Who é divertido, é emocionante, é. Esse finale da segunda de Torchwood, não cheguei a comentar com você sobre isso. Vi, pô, acho que vi, eu terminei. Você gosta dos finales de Torchwood? Porque eu odeio, os dois. O Mike não gosta, não. Aliás, o Mike odeia agora, aquela velha história, né? Não, peraí, calma, olha aqui, não vem não, que eu acabei de assistir o finale de Torchwood, os dois, e fui te falar que eu não gostei. Nas duas situações, não vem inventar história agora, não. Como eu estava falando, quando ele assistiu, ele demonstrou sua insatisfação. Só que agora, com o passar do tempo, agora ele odeia. Eu não tô falando que eu odeio, eu tô falando que eu não gosto. Não, você falou que odeia, você usou isso. Tá, ok, eu não gosto. Ele ficou, na época, ele tinha ficado insatisfeito com algumas coisas. Principalmente depois... O primeiro me irrita mais ainda que o segundo. Eu gosto de todos, enfim. Olha, eu vou falar assim, o segundo, a aparição daquele personagem que resolve, é muito repentina e muito fraca mesmo. Os dois finais, eles são repentinos, eles tentam ser uma coisa que Torchwood não é, sabe? Por isso que eu não gosto de dois. O primeiro tá assim, tá fugindo da minha cabeça, como é que é. O primeiro que tinha lá o velho legal, a única coisa legal é aquele velho lá, que puxa um demônio gigante. Tá, aquilo eu também não gostei. Eu não gosto de... aqueles bichos gigantes, eu tenho um problema com aquilo. O negócio de Torchwood, fala. Você tinha gostado quando você viu. Você só falou não. Que... Quando você falou é que você tinha sacado qual ia ser o final desde o começo. Uhum. Mas... Não, então, isso que eu falei. Tipo, o que eu não gostei... Eu não falei que eu não gostei do final. Eu falei assim, eu não gostei daquele bicho gigante. Agora, eu achei que o final, assim, tirando essa parte do alienígena que apareceu, ou que quer que seja aquela porra, a resolução, assim, dramática do pra temporada ficou boa. A da segunda temporada, eu acho que o personagem que resolve a segunda temporada, ele aparece do nada, ele é mal construído, é tipo assim, alguém pensou, putz, e agora? Vamos colocar esse cara. Mas, ainda assim, a forma como é feito é muito emocionante. Assim, eu concordo que é corrido, eles introduzem algo grandioso demais no instante, ao invés de talvez distribuir um pouco mais aquelas pistas durante a série toda, pra construir aquele final, né? Eu concordo. Mas, eu acho desnecessário. Torchwood não precisa desse confete todo, sabe? Não, só de falar que não chega a me incomodar a ponto de eu falar que eu não gostei, entendeu? Não, eu também não é que eu gostei também. Eu só acho que realmente o problema foi que eles não quiseram vilanizar o Spike, sabe? Uhum. Como é que é o nome dele na série? É John alguma coisa. É, isso daí. Eles não quiseram vilanizar esse cara porque falaram assim, ele vai aparecer de novo, entendeu? Porque era pra ser ele ali. Aí o que acontece é que, né, não sei, vai dar spoiler, né? Mas o que acontece eu acho um pouco meio forçação de barra. Eu sei que assim, a única coisa em tudo de tudo que o Dr. Who que eu já assisti, a única coisa que eu posso dizer com certeza que eu não gostei são os dois finais de Torchwood. Todo o resto tem ressalvas e pontos positivos e negativos. Que eu não gostei Cyberwoman. São os finais de Torchwood. Eu acho que eu gosto menos dos finais de Torchwood do que de Cyberwoman. Um pouquinho só. Então você odiou realmente, né? Não, a única coisa total que eu posso falar, não gostei, é uma merda, pula, queima, joga fora, volta no tempo, refaz, é saber uma só. O resto, tudo, os que você gosta mais, os que você gosta menos, mas sempre é misturado, né? É, o que eu realmente posso falar que eu não gosto, do começo ao fim, é saber uma. Assim, cara, eu tô gostando de tudo, eu acho Torchwood brilhante. A segunda temporada é 10 vezes melhor que a primeira, na minha opinião, e o desenvolvimento dos personagens é muito bom, eu gosto daquela carga dramática do final, é fenomenal, tipo, você fica, caralho, eu não acredito que eles fizeram isso. Tudo bem que o motivo é, como a gente, eu não vou falar de novo, né, que o motivo o personagem é meio ruim, mas, cara, eu gostei muito. E Doctor Who, não tem o que falar, velho, não tem, é demais mesmo. Veja que eu amo falando isso, o cara que costuma não gostar de algumas coisas. Cara, sem zoeira, do começo ao fim, não tem o que não gostar, não tem, velho. Tudo é legal ali, até aqueles bichinhos lá de gordura. Eu achei que o Johan fosse, talvez, ter bronca com os Daleks. Eu sempre tenho medo. Eu achei que o Johan fosse ter bronca com algumas coisas, sei lá, Slifin, os adposes que ele acabou de falar, sabe? Ele bronca com os Slifin, eu tenho bronca com os Slifin, todo mundo tem. A única coisa que eu não gosto dos Slifin é que quando aparece eles puxando o zíper, não precisava aparecer o zíper. Podia ser só alguém cortando a cabeça com o dedo. A única coisa que me incomoda nos Slifin são os peidos. Se eles não peidassem, eu acho que eu gostaria mais deles. Eu acho peido engraçado. Então, não, de verdade, é o negócio que eu falei. Na primeira temporada, eles estavam testando os estilos, estavam tentando ver o que aquilo ali ia virar. Então, realmente, ela é muito mais pro lado do nonsense e tem episódios mais totalmente voltados pras crianças mesmo com esse episódio. Mas é uma boa temporada, tem vários bons momentos assim. Sim, eu também adoro a primeira temporada e os Slifin depois foram pro lugar deles, né? Pra Sarah Jane. Sarah Jane, que é lá que a gente deveria ter ficado. Inclusive, o episódio. A Sarah Jane Adventures não é uma série ruim, entendeu? É, ela é desnecessária, tanto que eu nem enviei pro Johan, assim, se você quiser baixar depois. Não, assim, tem um episódio que o Tennant participa, você pode baixar esse episódio e ver. Pode ser. Agora. Tem os episódios do Matt Smith também agora, né? É, mas você não vai ver agora. Porque... Ah, óbvio. Mas o que acontece é o seguinte, o episódio dos Zitin na Sarah Jane é uma merda também. Pro Sarah Jane, entendeu? Nossa. Eles são personagens que estragam um pouquinho do episódio que eles estão. Ah, mas eu acho que com aquele primeiro doutor, o que eles fizeram com eles, acho que ficou bem legal. Eu não sei, eu gostei muito. Eu só não gostei do zíper, o resto eu gostei. Você ainda gosta tanto do nono quanto você gostava quando você começou a assistir? Gosto, cara. Eu gosto que muito bom, dele. Que bom, que bom. Gosto muito. Porque muita gente esquece o nono depois do décimo, não, né? Eu adoro o nono até hoje. Porque eu achava o estilo dele, aquele ator, ele era muito engraçado. Ele vivia se zoando, falando das orelhas dele e tudo. Uhum. E o Johan tem que ver o oitavo, esqueci de mandar o filme pra ele. É, tem que pegar... Pô, cara, eu tô muito interessado em ver o oitavo, ele é um ótimo doctor num filme horrível. Ele é um ótimo doutor, só que o filme é muito ruim. Então ele é um doutor meio pirata, entendeu? Mas ele é canônico, ele tá na cronologia, ele é ótimo, só que infelizmente ele tá preso no filme ruim, entendeu? Então a gente fica comentando que o nosso sonho é que assim que tiver um novo crossover de doutores, que não teve ainda na série nova, que ele participe. Eu quero muito que isso aconteça. Talvez aconteça agora, nesse especial de 50, dos 50 anos aí que estão prometendo, né? Então falou que não volta. Ele falou agora que não volta? Falou que não volta, se convidaram ele não volta, ele é chato mesmo, ele não quer. Ele falou isso agora? Agora, recentemente. É, não, porque antigamente ele falava isso, não sei se ele mudou de ideia. Ele não volta. O Tennant falou que a hora que quiser chama quem tá indo. Putz, cara, o Tennant, ele merecia ganhar um salário da ONU, sabe? Sempre. Tipo, um salário assim, porque... Não, você... Ele ganhava muito, né? O salário dele é muito maior do que o do Matt Smith. Nossa, cara, não, mas tipo, deviam chegar a falar pra ele, então, você é um dos melhores atores do planeta, toma esse dinheiro aqui todo mês e fica andando na rua fingindo que é o doutor. É que ele tá agora no remake do A Hora do Espanto, né? Aham. Uhum. e fazendo um dos personagens atrás. Eita. E no trailer não aparece ele um minuto, aparece ele rapidinho. Aí não aparece no trailer, não? Muito mal, rapidinho. Mas no trailer não focam nele. Eu fiquei puto, porque... Mas vai ser o quê? Filme? A Hora do Espanto. A Hora do Espanto, o filme. Qual? Do Fred Krueger? Não. Não, pô. Qual é a Hora do Espanto? É uma comédia de terror dos anos 80, que é de vampiro, que é um garoto, que o vizinho dele é um vampiro. Aí tem um cara que é um velho, que é um apresentador de filmes. Ah, tá. Que eles vão lá e tem os vampiros... Ah, tá. Eu sei qual que é. Sei. Que o aí, cara tipo, tem um... Ele põe uma cruz em cima da arma e tudo, né? É, tipo... Aí o que acontece? O garoto no original pede ajuda a esse velho, que é tipo um Zé no Caixão, assim, que apresenta um programa de terror, que não acredita em vampiro de verdade, que acaba acreditando. E dessa vez, a versão dele moderna, o David Tennant que faz, ele é tipo um mágico de Las Vegas, estilo Chris Angel. Entendeu? Que aí aparece ele com um perucão, assim, camisa aberta, sabe? Lápis de olho. Ah, não. Eles tinham que botar ele meio doutor, cara. Tinham que colocar. Não precisa, cara. Você não viu mais nada do Tennant, né? O cara é um puta ator, ele consegue fazer muita coisa diferente. Ele é muito bom. Porque aquele episódio dele, que ele perde, que ele vira um humano, né? Nossa, ele atua muito bem. A maior prova disso é que se você pegar qualquer outro papel dele, você não vai ver o Doctor lá. Ele é muito bom, ele é muito bom. Caraca, se ele conseguir fazer isso, porque... Ele concomitante com o Doctor Who, ele fez Hamlet lá. E foi uma montagem muito elogiada, assim. Nossa, ele deve ser muito bom fazendo isso, porque ele é muito passional, assim, até do jeito que ele fala e tudo. Nossa, eu gosto muito desse Doutor. Sei lá, eu me apaixonei por Doctor Who, realmente, cara. Muito bom. Que bonitinho. Adoro. Tipo, foi o que eu falei pra vocês, eu assisti 10 episódios em um dia, porque eu não consigo parar, não dá pra parar. Então, aí depois, como eu falei antes, eu vi Carros 2 pra poder esquentar e fui ver Transformers 3, e eu devo dizer que ele é melhor que o segundo. Nossa, hein? É melhor que o segundo, não que isso seja um grande elogio. É, não é muito difícil, né? Porque o segundo é uma porcaria. Cara, o Michael Bay é um cara estranho, entendeu? Por quê? Ver um filme dele é o maior guilty pleasure que um sujeito pode ter. Por quê? Ele representa tudo e tudo de descartável que tem em Hollywood, né? Tudo que você, cinéfilo, intelectualoide, gosta de falar mal, né? Que a gente talvez despreze em outros filmes, né? Dá pra ver que ele é um cara que planeja a ação antes de planejar a história. Dá pra ver isso, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele faz de uma forma que talvez, justamente por ser tão honesta, entendeu? Você desliga e você curte o filme pelo que ele é. E foi por isso que a gente gostou tanto do primeiro filme, né? Não, eu adoro o primeiro Transformers. Eu gosto muito do primeiro Transformers. Porque ele é divertido, porque ele parece um anime shonen despretensioso, entendeu? Porque ele tem o protagonista atrapalhadinho com o companheiro robô dele e ele tem ação que é grandiosa. É, ele é uma criança brincando com os bonequinhos, sabe? Isso. E é por isso que é tão divertido e tão gostoso de assistir. O segundo filme é uma merda, por quê? Porque a história é confusa demais, é horrível, é chata. Ele extrapola tudo de ruim que o primeiro tem, ele extrapola. A comédia é boba demais e tem muita comédia demais, é boba, é atrapalhadões, é ruim. E a ação é tão grandiosa e tão confusa que você não consegue acompanhar o que tá acontecendo, entendeu? É aquele bando de ferro retorcido, se batendo, e você não sabe enxergar o que tá acontecendo, você não sabe quando os robôs começam a brigar. Você olha pro lado, vai tirar um cochilo e acorda quando descobrir quem ganhou. E não dá pra saber, você... Aí o que acontece? Esse terceiro filme, ele deu uma refreada e voltou a ser um pouco do clima do primeiro, né? Ele deu uma refreada no humor, uma refreada... A ação continua bem grandiosa, mas não é tão confusa assim, mesmo porque, pra filmar em 3D, ele não pode fazer aqueles cortes tão rápidos que ele gosta de fazer. Então ele usa muita câmera lenta, muito você, dessa vez, pela primeira vez, é o filme que mais dá pra você enxergar os Transformers, entendeu? Porque eu sempre reguei nesses filmes que a gente que gosta de mecha, que gosta de design e tal, não pode apreciar isso no filme, porque você não tem um frame em que eles fiquem parados tempo suficiente pra você apreciar o design deles. E o design deles não ajuda muito, né? Porque é um design muito ferro retorcido. Então quando eles estão se mexendo, você não consegue perceber direito o que é o que, sabe? É um monte de ferro dançando por aí. Não, e é feito pra isso, que é pra economizar efeitos especiais, né? É tipo, fica uma mistura ali, um blurzinho, que é pra quando passar rápido, você só, nossa, que legal, só falar isso. É, outra coisa também que incomoda um pouco é que os carros não viram eles de verdade, sabe? Tipo, eles não planejam realmente um carro que vai virar ele, né? Uhum. É que ele começa a retorcer, e pum, vira um robô. Depois retorce, pum, vira um carro com espaço o suficiente pro cara entrar dentro e tal. Quer dizer, dá pra ver que eles não... Assim, eu gostaria que eles tivessem dado o trabalho de realmente construir um veículo que possa, que você depois possa ver o esquema publicado em algum lugar, entendeu? De como aquele carro vai virar aquele robô, entendeu? Você que tipo falou, você que falou que não gosta de carros, de carro falando porque vai entrar alguém dentro dele, não te incomoda as pessoas entrando dentro dos Transformers? Eles não têm cara, pô. Eles não têm cara. Ah, tá. Enquanto eles estão como carros, eles não têm cara. Esse problema é com a cara. É. Ok. Então, assim, então, que negócio. Então, esses são problemas meus, assim. Ninguém parece se importar muito com esses problemas, né? Não, eu me importo bastante. Não, tipo, no geral, as pessoas, quando vão falar mal do filme, falam do roteiro que é raso, blá blá blá, mas ninguém realmente fala de que, você não consegue distinguir um Transformer do outro, entendeu? Uhum. Todo mundo falou isso, todo mundo falou. No segundo filme, todo mundo falou que as cenas de ação estavam parecendo que jogaram os dois robôs num liquidificador e filmaram, sabe? As batalhas são isso. Outra coisa que eu sinto muita falta também nos três filmes é você saber quem são os personagens. Você tem a turminha Autobot, a turminha Decepticon, e saber quem eles são, entendeu? Eles têm nomes, mas, sabe, eles não têm personalidade, eles não têm tempo de tela. Você sabe quem é o Optimus, você sabe quem é o Bumblebee, o Megatron e aquele puxa-saco do Megatron, que eu esqueci o nome. Eles tinham que usar um emblema, alguma coisa. É, né? O Starscream, né? Sei lá, eu só sei que os outros são nomes. Você sabe que é o cara porque o Optimus grita ele pelo nome. Ah, é o fulano, entendeu? Mas quem ele é, sabe? O que, que ele faz? Como é que ele pensa? Não sei, entendeu? Eles não perdem tempo, assim, não é interesse do filme mostrar isso mesmo. Isso me incomoda um pouco, porque eu não me importo com o personagem humano mal desenvolvido nesse filme, mas eu me importo com os personagens robóticos mal desenvolvidos, entendeu? Mas antes de falar do filme em si, eu queria falar que foi engraçado, porque como eu falei, eu sentei pra ver o filme legendado, né? Aí, de repente, quando começou o filme, do nada veio o Guilherme Briggs, Autobots guerreando e não sei o que, no nosso planeta, blá, blá. Que porra é essa, gente? Dublado, merda, entendeu? Você chegou legendado. Não, eles botaram errado, aí parou o filme, todo mundo reclamou, aí eles voltaram a fita e puseram legendado direito. Ah, tá, entendi. Você foi ver legendado e botaram dublado errado. É, foi engraçado, porque o Guilherme Briggs já tinha me infernizado em Carros 2, de repente ele volta no Transformers, entendeu? Vai embora, homem! Uma só em sessão dupla de cinema, caralho! O Optimus lá, né? Bababi, bababá. Vou comprar uma zebra pra te dar. Como o Guilherme Briggs é teatral e tal, ele é bom em fazer mais over the top, né? Esses personagens que são lineares e calmos e tem uma personalidade com um tom de voz só, né? Como Superman ou como Optimus, quando ele faz, fica chato, entendeu? O dublador original do Optimus, ele tem um timbre de voz mais encorpado. Eu acho que com o Superman até combina, mas com o Optimus não. O cara do Optimus não é o mesmo cara do Darth Vader? Nem sei, é. Eu acho que eu não sou nerd de Transformers o suficiente. Eu tô chutando aqui, mas eu tô lembrando, assim, na minha mente, parece que é a mesma voz. Eu acho que não é, não, mas enfim. Enfim, o filme em si, cara, como eu falei, o roteiro é bobo, o roteiro é cheio de buraco, agora é divertido o suficiente, igual o primeiro filme, entendeu? O humor é legal, tem várias partes engraçadas, tem personagens inusitados, tem aquele, do nada aparece aquele chinês do Se Beber Não Case. Nossa. Vendo basicamente o mesmo personagem que ele faz no Se Beber Não Case, que é bem engraçado. Tem menos piadas de peido, xixi, maconha. Aqueles robôs gêmeos irritantes não estão lá, entendeu? A garota nova, ela é tudo que a Megan Fox é, mas só tá com inglês, porque a menina é inglesa e eu não sabia disso. Que legal. Cara, maravilhosa, cara. Muito melhor que a Megan Fox, cara. Quisera eu que já tivesse agora desde o segundo filme, entendeu? É aquela coisa, né? Você falar tudo que a Megan Fox é, não é muita coisa. Tô falando, ela é bonita e carismática e tem sotaque inglês. Sim, ok. Dá pra chamar ela pelo nome da personagem? Porque até hoje eu não sei quais são os personagens de Transformers, pra mim sempre foi Megan Fox e Shia LaBeouf. É o Witch Week, né? Como é que é o nome dele? O primeiro nome dele, eu nunca sei. É alguma coisa o Witch Week. Eu não sei o nome dele, não faço ideia. Da Megan Fox, eu nunca sei. Eu sou a Megan Fox mesmo. E dela é a Carly, porque eu não sei o nome da atriz. Sim. Mas tem o John Malkovich no filme, sabe? Nossa. Tem aquele cara do Grey's Anatomy também. Enfim, é um filme interessante, tem uns desenvolvimentos humanos bem legais, tem muita cena de humano contra Transformer, entendeu? Tem uma coisa que eu amo muito em filme de ação, que é um grande período de ação ininterrupto, assim, tipo, os 40 minutos finais do filme são explosivos, entendeu? E a sequência de ação final, todo o clímax é muito, muito, muito bom. A ação é muito grandiosa, é muito legal, muito bem filmado, entendeu? Muito bem coreografado. Dá a impressão que o cara gastou $600 milhões pra fazer aquilo. Eu sei que não foi isso tudo, mas é bem grandioso, assim. E o 3D é muito bem aplicado. Muito bem aplicado mesmo, assim. Muito legal. Agora, vale a pena ver em 3D, então? Vale a pena ver em 3D. O cara filmou em 3D e planejou tudo pra ser em 3D e pra causar um impacto legal em 3D, entendeu? Bem legal. Desde... Eu não lembro qual foi o último filme que eu vi que eu posso falar, cara, esse aqui valeu a pena ter visto em 3D, ponto, entendeu? Gostei muito. Pela parte da ação final, vale muito. Acho que só Tron, né? Tron. Eu gostei muito do como eles aplicaram 3D em Tron. Eu acho que o único filme 3D que eu vi, valeu a pena ver em 3D até hoje, foi Tron. Foi Tron. Até Avatar é um plus que eu vi na série também. Eu posso dizer que a experiência em 2D e 3D foi a mesma coisa, né? O Avatar, o problema do Avatar é que quando eu vi em 3D, eu saí de lado com a dor de cabeça. Agora, live. Transformers 3 é tão bom quanto ou melhor que um? caramba. Ele é tão bom quanto o 1, mas ele não tem aquela inocência do 1, entendeu? Eles tentam sim ser um pouco mais complicados na trama, e talvez isso é porque cada vez que eles tentam complicar muito, é mais buraco que aparece, entendeu? Sim. Então, mas aí que tá, tipo, mas eles não complicam a ponto de ser chato que nem o segundo, porque nesse caso eles colocam eventos históricos na parada, entendeu? E tem... É legal, assim, é interessante, entendeu? É interessante, só que não tem aquela inocência que tem o primeiro filme, né? E tem uma mensagem meio de militarismo americano, sabe, embutido no filme inteiro, que é meio chato. Ah, mas o segundo tem também, né? O primeiro tem uma mistura de mensagem com crítica, sabe? Não, mas o segundo, os... como é que chamam? Os do bem são os? Autobots. Os Autobots viram soldados americanos, né? Eles viram soldados. Eles trabalham pro exército, né? Atualmente eles trabalham com o exército caçando terroristas, quando começa o filme, né? No terceiro também? Começa o filme assim, eles estão, os Decepticons estão sumidos, e eles até então vêm trabalhando com aquela divisão, né, chamada NEST, que é a divisão lá, Autobot / Exército Americano, e eles estão andando por aí caçando terroristas. Será que foi assim que eles pegaram Bin Laden? Talvez. Só que assim, eu acho que a mensagem incomoda um pouco dessa vez, entendeu? É muito descarado, assim, é meio chato, assim, é uma coisa que tá interessando. O americano adora isso, né, cara? Adora. Mas, cara, até hoje eu não engulo. Acho que foi Homem-Aranha 3, uma cena absurdamente desnecessária, que tá o Homem-Aranha passando pelos prédios. Aí ele para na frente de uma bandeira americana, faz uma pose e continua voando. Coisa ridícula. Desnecessária, sabe? Todo mundo vaiou no cinema, sabe? Ridículo. Nossa. Os americanos deviam saber que boa parte do mercado deles é internacional, e esse tipo de nacionalismo, ainda mais militarismo, só interessa a eles, né? Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, no Capitão América eles estão cheios de dedos, né? O tom do filme tenta fugir disso e tal. Porque eles sabem que Capitão América é Capitão América, né? Tipo, sabe? Eles precisam fazer isso, senão o povo não vai nem passar perto da porra. Enfim, esse rant foi um rant especial pra quem gosta de rant, que a gente... mais de 40 minutos de rant. Rant, né? Né? Vamos logo pro Welcome to the Space Show. Alonso! Deixa eu começar esse bloco dizendo que eu sou um retardado. No rant, o meu áudio estava horrível, ecoando, porque o microfone estava o tempo todo levantado. Ao invés de eu abaixá-lo até o meu rosto, até a minha boca, ele estava levantado pro teto, pegando todo o eco da minha voz pela casa. Isso não é retardamento, é autismo leve. Por aí, eu só fui perceber quando eu fui tirar o fone pra beber água e vi que... Enfim. Olha como você se fechou, né, gente? Johan, você que é o cara dos títulos originais, que não pode falar em português e tal, qual é o nome em japonês? O Chushou e Yokoso. E esse não pode falar Welcome to the Space Show, tem que ser o Chushou e Yokoso? Ah, se for muito difícil pra você, você pode falar inglês, não tem problema. É porque o Welcome to the Space Show é bem mais fluido, sabe? É mais rápido de falar do que o Chushou e Yokoso. Pra você que tá acostumado a falar em inglês mais, realmente é mais fluido. Eu confesso, já que a gente tá confessando retardos mentais aqui, as primeiras vezes que eu ouvi esse nome, eu achei um nome muito bizarro, que na minha cabeça, por algum motivo, era Welcome to the Space Show, entendeu? Era um show sobre bem-vindos ao espaço. Entendeu? Ah. Welcome to the Space Show. O nome do show era Welcome to the Space, entendeu? E não Welcome... Ah, tá, entendi. Entendeu? botei, eu, por algum motivo, meu cérebro só interpretava assim, Welcome to Space Show, e não Welcome aonde? To the Space Show, entendeu? Aham. Ok. Você, qual é o seu retardamento, Johan? Tá faltando você. Nomes, eu não lembro. Você falou assim, vou ver aqui os nomes, não adianta. Nem se eu olhar o nome na Wikipédia, eu vou lembrar quem era o personagem. Nossa. Não consigo lembrar de nome. No momento, eu só lembro o Dr. Rose, Martha Jones e... eu confesso que desse filme, o único personagem que eu lembro o nome é o Pote. Pote. Eu já tava mentindo. Se você não falasse, eu não ia lembrar. Pote é tipo nome de cachorro mesmo, né? No Japão. É sim. É tipo Totó. É. E ele vem do planeta One, né? Que é o latido do cachorro. É, em inglês, assim, ele perdeu um pouco isso, né? Na verdade, esse filme é um filme de 2010 e é o primeiro longa desse estúdio. É do Evo. E o legal é que, apesar de ser o primeiro longa desse estúdio, os criadores já são famosinhos no meio, né? Eles não são virgens em termos de anime. E o nome deles é interessante. Welcome to the Space Show foi desenvolvido por Besa Mimucho. Aliás, alguém entendeu o que diabos a Susan Boyle tá fazendo nesse filme? Cara, não sei. Nossa, ela? Eu faço a mínima ideia. Eu nem sabia que era. Eu realmente tinha ouvido falar disso e me esqueci. Agora vocês lembraram, realmente. A música dela tá no filme, cara. A música tema do filme é dela. Não, é. E foi tipo, foi uma decisão um pouquinho antes do lançamento, sabe? Ela começou... Ela apareceu lá no Britain's Got Talent um pouquinho antes do filme sair. E foi colocada lá no último momento. Então, o Besa Mimucho é o diretor Koji Masunari, o roteirista Hideyuki Kurata e o produtor Tomonori Otikoshi. E eles são os três responsáveis por Read or Die, o OVA. Read or Die, que é um OVA e uma série de TV também, né? Que eu vejo falar, eu sempre escutei falar muito bem desde sempre, só que eu nunca assisti. Nada. Parece uma série bem querida pelos fãs, assim, de anime em geral, todo mundo sempre fala muito bem. Eu não sei direito do que se trata, mas pelas algumas imagens que eu vi, eu não sei por que é tão querida assim, porque parece ser tão moezinho, tão estilo que as pessoas gostam de odiar. Não, pelo que eu me lembro, ela é uma bibliotecária que, na verdade, é uma agente secreta, uma coisa assim, ela é uma bibliotecária de fachada. Tem três garotas que têm poderes, elas controlam papel e elas são guarda-costas de uma escritora. Eu não sei se a gente tá falando da mesma série. Enfim, eu sei que as pessoas gostam, deve ser bom, porque muita gente gosta, e talvez justamente por ter essa cara do que normalmente é criticado e as pessoas gostarem, é que pelo visto deve se sobressair de alguma forma, né? Então, a gente tem que assistir. Nunca assistiu não, né, Johan? Não assisti não. Johan só assiste o que tem menos de 3 anos de idade. E o A1 Studio lá não precisa de apresentação, né? É, o A1 Pictures. É, Kanagi. Kanagi. Isso é o estúdio da Aniplex. É, o Kuchigakuin, Fractali. O Aoner no Exorcist de agora é deles. Isso. A Nohana é deles também, que o final foi... Não precisa dizer que é a porra da Aniplex pagando a conta, né, de novo. Pois é. Na verdade, esse filme é estranho porque ele não tem uma... vai me lembrar um pouco quando a gente foi fazer o review de Monster, que dava a impressão que eu já tinha contado o mangá inteiro, tava na premissa inicial ainda. Sim, sim. Ele vai melhorar um pouco pra poder gerar uma premissa central. Aliás, acho que ele termina e não diz exatamente a que veio. Então, é difícil você falar qual é a trama em si. Basicamente, tem esse grupo de crianças na... Me lembrou muito Summer Wars, me lembrou muito Shunin, porque já começa naquele Japão rural, bucólico. É, o começo ele tem um gostinho absurdo de Summer Wars. O que é interessante é que o filme vendeu muito bem no Japão e saiu pouco tempo depois de Summer Wars, né? É, então, ele, na verdade, esse negócio de começar no campo é meio Miyazaki, né? Sim, as obras do Miyazaki sempre começam ou com uma viagem ao campo ou com personagens que já estão no campo, alguma coisa assim, né? É, e os dois, tanto o Welcome to Space Show quanto o Summer Wars tem muito disso, porque Miyazaki começa no campo e depois vai pro mundo fantástico. Uhum. Que é exatamente o que acontece nos dois casos, né? No caso de o Summer Wars, ele fica em paralelo, o bucólico e o fantástico. Já o Welcome to Space Show, não, eles realmente vão pro mundo fantástico. É porque o Mamoru Hosoda, né, do Summer Wars? Isso. Isso, o Mamoru Hosoda, ele também bebe da fonte do Miyazaki, né? Todos eles bebem. Ah, todo mundo, não tem como, né? E o Welcome to Space Show parece realmente querer beber da fonte de ambos os seus predecessores, sim. Então, é até... quase que um... Não chega a ser muito... não chega a ser forçado. Mas é quase que um checklist do que tem que ter num começo de filme pra toda a família, digamos assim, né? Uhum. Porque é o Japão bucólico, e as cigarras, e aquele climinho, todo mundo com calor, jogado no canto, né? E as crianças, e essas crianças moram nessa cidadezinha. E, aparentemente, eu não entendi muito bem, mas os pais gostam de jogar elas sozinhas num acampamento. Cara, isso deve ser algum costume, não um acampamento. Ali é a escola deles. Eles moram numa cidade rural, e aí, durante as férias de verão, eles passam uma semana inteira sozinhos lá. Isso deve ter algum costume japonês pra isso ensinar, é alguma coisa assim. A gente sempre comenta, né, que a criança japonesa, ela é muito independente desde muito pequena, porque a sociedade japonesa força a criança a se virar sozinha. É. Os pais não podem levar a criança pequenininha pro colégio, elas têm que ir sozinha lá, as criancinhas todas em filinhas com chapeuzinhos vermelhos e tal, amarelos e tal. Como é um país relativamente seguro, né, você não vai ter assalto, sequestro, nem nada do tipo, o máximo que você pode ter um lolicon atrás da moita, então não há grandes problemas em fazer isso, né, na maioria do tempo. É uma cultura que sempre prega a independência da criança, sabe? Independência da criança e a responsabilidade de ficar sozinho. Eu fiquei um pouco na dúvida, né, se realmente isso acontece, ou se era alguma conveniência mesmo do roteiro pra deixar as crianças sozinhas, tirando os pais de cena. Eles não queriam matar o pai de ninguém, pra não ter uma coisa muito trágica demais. Largar eles sozinhos na escola. Eu achei bizarro, tipo, na escola, tipo, tem perigo das crianças mexerem onde não deve, roubar coisa, roubar material. Roubar? Tem criança de 5 anos de idade ali, cara. Tipo, eu não vou. Mas aí que tá, tem aquele moleque mais velho. Eles falam várias vezes que, tá tudo bem porque você tem um menino mais velho ali. Mas isso é. Caralho, no máximo 13 anos, eu vou deixar minha filha de garoto de 13. E o que tem? Eles, cara, ele é um garoto japonês de 13 anos. Eu não deixo nem a pau. Caraca. Não deixo nem a pau. Mas continua. Daí eles chegam nesse lugar, eles estão lá brincando, arrumando alguma coisa pra fazer, estão achando saco. E aí eles começam a explorar a floresta e acham, tipo, um daqueles crop circles ingleses, aqueles símbolos supostamente alienígenas que aparecem nas plantações de trigo, né? Aqueles desenhos que você consegue ver de cima, eles acham um símbolo desses, né? E eles descem pra ver de perto o que que é, e aí no meio eles acham um cachorro machucado. É, que a garotinha de 5 anos acha que é o coelhinho dela que tava perdido. Ah. Qual era o nome do coelhinho? Pyonkiti, isso mesmo. É, exatamente. Ok. Eles acham, o que parece ser um cachorro, né? É, na verdade, eu pulei uma parte também. É, vale lembrar que, na verdade, a introdução mesmo, o filme é tipo uma batalha muito boa. Muito tem duas criaturas correndo de uma terceira criatura. E tem uma batalha muito boa, muito bem animada, muito bem... A gente vai entrar em detalhes depois, né? Mas esse filme é um colírio pros olhos, em vários sentidos. Sim. E essa batalha inicial, ela dá o tom do que você vai encontrar no outro filme. Ela te arrepia o suficiente pra você ficar curioso pra saber como que esse clima de interior vai linkar com aquela batalha sci-fi super bem feita depois. Mas, aparentemente, no começo, é assim. Eles encontram esse cachorro e eles levam lá pra escola pro cachorro... Que tá machucado, né? É. E aí, a calha que o cachorro fala. Anda e fala. Anda de duas patinhas e fala. Tem uma cara assim, bem... Cara quadrada mesmo de... Né? Cara quadrado com sobrancelhas grossas, né? Ele tem tipo uma antropomorfização de um rosto humano, né? Com um cachorro, né? Ele é bem interessante o design dele. E ele é um cara, ele tá... Ele não revela exatamente o que ele tá fazendo na Terra, né? De início. Ele só fala que ele é de outro planeta mesmo e tal. As crianças se espantam, mas enfim. E só que ele é bem simpático, ele é bem desencanado. E aí ele topa, ele faz amizade com as crianças e topa levar elas pra dar um passeio. Um passeio no lado Oculto da Lua, que tá sendo muito usado ultimamente, que o Transformers também, o lado Oculto da Lua. Pois é. As pessoas estão lembrando, nos roteiros dos filmes, estão lembrando que existe um lado Oculto na Lua e pode ter qualquer coisa ali, né? Então vamos enfiar qualquer coisa. Se bem que se realmente tivesse aquilo tudo que tem nesse filme atrás da Lua, eu acho que alguém já teria descoberto. Eu também suspeito que sim. Super 1920, né, cara? Aqueles filmes preto e branco que mostravam outro lado da rua, da Lua. Da Rua. Outro lado da Lua, habitado por milhares de alienígenas, né? É, realmente, é um futuro retrô, digamos assim, que eles usam, né? Bem interessante. Apresentando um pouco os personagens, as crianças... Tem a Koyama Natsuki, que é a principal, digamos assim, né? É uma lolizinha energética, cheia de vontade, sonhos, etc. Típica heroína. Tem a Suzuki Amani, que é a pequenininha, é a prima dela e ela é sapequinha e ela tem 5 anos. Ela é a mais novinha, né? Bichinhos e tal. O tal garoto que é o mais velho, que toma conta dos outros, é o Sato Kyo, Yoshi. Que não ele... é assim tão mais velho, ele é só um ano mais velho que a Natsuki. É, ele representa as boas características que fazem um bom rapaz. Aquele garoto que a mãe fala, esse garoto é um bom garoto, né? Ele é responsável, ele cuida dos outros. E bonzinho e tal. Ele tem esse senso de responsabilidade muito grande, ele tá o tempo todo preocupado com as pessoas, ele acha que ele tem que tomar conta de todo mundo. Ele não vê pornografia na internet. Isso. E tal, ele vai na igreja todo domingo. Tem a Nishimura Noriko, que é tipo a Patricinha, que é realmente a personagem mais inútil dos inúteis, né? É, eu não entendi. Pra mim, ela é a mais dispensável do grupo, né? Ela não tem um grande problema, um grande dilema, um grande relacionamento com ninguém, uma grande importância. Ela não tem nada, ela tá ali pra fazer número. O problema é que, assim, você tem a garota mais nova, você tem a garota pra as crianças se identificarem, aí você tem a tomboyzinha, que pra, né, pra dar aquele negócio da ação, pra ela ser heroína, e você tem que ter a outra garota, que é normal, que é pra as outras meninas de 12, 13 anos se identificarem com ela, pra você ter uma identificação do público com o personagem. É, o único motivo, porque a coisa mais legal da personagem pra mim é ela ter um irmão que gosta de andar por aí sem calça. E tem o Code, que é o nerdzinho, né? É o carinha que ele é o especialista, né? É, ele é bem mais novo também, né? Ele é o segundo mais novo. E ele é maluco por alienígenas e ocultismo, etc. Né? É. Só que assim, quem curte esses filmes de turminha, né? Muito famosos nos anos 80, que até foi resgatado agora com Super 8, que eu espero que seja um filme bom, né? É, tipo Monster Squad, ou então Conta Comigo, uh-huh. E tal. É, o legal desses filmes é que os personagens são muito carismáticos, é muito legal. Você sente parte da turminha também. Você quer ser criança de novo e estar ali no meio deles, né? Uhum. É, felizmente, não é muito o que acontece com essa turminha aqui. Porque são personagens, pra mim, muito pouco carismáticos, assim. É, a única realmente que destaca, que ainda tem um arco dramático, que você consegue se identificar um pouco e embarcar com ela, é a principal mesmo, é a Natsuki. É, a Loli tem um pouquinho também. É ela, né? É no final. Não, a Loli mesmo, de verdade, é de 5 anos. Eu não acho tanto, que eu acho ela bem... Aqui no final dá um... Né, eles dão um papel um pouco mais importante pra ela, ela fica mais responsável, né? Dá não, aquela... é porque é o seguinte, desde o início ela já é assim, ela é uma garotinha de 5 anos, mas que ela é muito mais forte, muito mais madura do que uma garota de 5 anos normalmente é. Ela parece que ela é mais madura que a prima, né? Que a sim, menina, sim, que a sim, eu digo que ela é bastante importante e bastante interessante, porque as duas estão muito relacionadas, sabe? Uhum. Uma cresce a partir da outra e... O que uma tem de personalidade depende muito da outra. O filme, pra mim, é sobre a relação das duas. É todo sobre a relação das duas e o desenvolvimento dos outros personagens é só um extra, é só um side quest, sabe? Uhum. O filme ali, pra mim, não é um filme de turminha, é um filme sobre essas duas garotas. Só que assim, bem ou mal, as outras crianças estão ali, entendeu? Sim. E elas não têm alguma utilidade nessa história, nem que seja só... Eu acho que é porque se colocassem só dois personagens ou só um personagem, ia ser tipo, o Miyazaki ia processar ele. e se tiver mais de dois personagens, tem que ser 5. O japonês não faz nada com 4, com 3. É superstição, né? Não, é por aí, cara. É tipo assim, não, peraí, vamos fazer um grupo de personagens. 5. Tem que fazer logo tipo, sentar inteiro, né? Não, tipo, todo mundo que tava na mesa, os japoneses discutindo a história. Não, 5. Tipo assim, natural, sabe? Não, tem que ter 5 pessoas. Só a possibilidade temos, né? 5 crianças e um mascote. Ah, deles fala, por que não 3? Aí todo mundo olha feio pra ele, assim, tipo, ignora. 3, é. Peraí, vão ser 3, mas vão ser 2 inimigos que vão entrar pra casa do grupo no final? Não, só 3. O que você tá falando, cara? Porra. Acho que eles, se fosse 4, ia ser pior. Tipo assim, 4? Como assim 4? Quem faz um grupo de heróis par? 4, né? Tipo, não existe isso. Como assim o número é par? Quem que vai ficar no meio? Tipo assim, como isso? Não dá pra você dividir essa galera? Tipo assim, não dá pra você... Não cabe no pôster. Eu só acho o seguinte, o seu personagem não precisa ter uma grande importância, mas ele pelo menos, então, seja carismático o suficiente, entendeu? E eu acho esses personagens muito unidimensionais, são unidimensionais demais, né? Eles têm uma característica e estão lá. Tirando as duas garotas. O filme até esboça alguma coisa com os outros dois garotos, né? Bem rápido ali. Uhum. E o ápice da inutilidade, como a gente já falou, é a terceira garota que não presta pra nada. Ela tá ali só pra fazer número mesmo. Eu vou dar descarga nela. Na verdade, a trama do filme, né? Me lembrou um pouco o episódio dos Simpsons, né? Todos os episódios dos Simpsons têm aquela gagzinha que eles fazem. Eles começa o episódio de um jeito, né? Vira e outro depois... e termina de outro jeito. É, é basicamente isso, porque o filme é dividido nessas etapas. Essa etapa inicial, que eles vão pra Lua e eles descobrem todo aquele universo. E aí eles descobrem que não vai ter como voltar pra Terra. O Poti, ele é um cara meio enrolado, né? Com, se eu não me engano, com apostas e com coisas assim. É, porque ele diz que ele foi pra Terra buscar essa especiaria que tá extinta do universo, né? Ele fala uma planta, ele, né? Ele fala é uma assim, planta, né? O Zugan. É um MacGuffin, né? É uma coisa que não tem muita importância, mas que vai dar motivo pros personagens entrarem em conflito pra perceber aquilo e a história andar, né? O filme até brinca com isso, né? Porque o Zugan, na verdade, a gente descobre depois que é uma coisa bem idiota. É. Mas, enfim, ele vai pra Terra buscar esse Zugan que tá extinto do universo e que ele descobriu que tem bastante quantidade no planeta Terra. Que ele pensava que tinha. Ele pensava que tinha, né? E realmente tem. E tem essa galera querendo também, né? E meio que brigando com ele pra conseguir. Isso, só que... Na Lua, eles começam... Eles pra poder voltar... O Poti não vai poder trazer eles de volta, então eles vão ter que pegar um trem lá, expresso, e daí mas esse trem é muito caro, e o Poti não tem mais dinheiro. Enfim, aí o filme vira uma grande jornada deles voltando pra casa. É, mas acho que antes de começar a falar disso, vale a pena falar que essa primeira sequência da Lua e tudo é fenomenal, né? Visualmente falando, é tudo muito fenomenal. Todos os designs são muito, muito imaginativos. É uma grande cantina de Star Wars, né? Porque vai pra uma cidade onde tem uma pletora enorme de personagens bizarros, de alienígenas bizarros. Não, e assim, muito divertido. Tipo, um mais interessante que o outro, sabe? Um milhão de cores, sabe? Um milhão de coisas diferentes. Você vê coisas ali que você vê uns equipamentos, umas tecnologias, sabe? Bem bestas, assim, que você pode achar que não funciona, mas você olha que dentro do contexto ali do filme é bem, bem funcional, fica bem divertido. É, a parte que as crianças andam, vão fazer compras, o design da parte de trás da Lua, tem uma parte que aparece o show, que é esse Space Show aí que fala no título. Então, é maravilhoso, assim, é tipo, muito colorido, muito bem animado, animação fluida, sabe? O Koji Masunari parece que ele, eu tava lendo que ele pegou a equipe de animadores dele, né, e tipo, cada núcleo de animadores e tal, tava responsável por algum aspecto daquele mundo, por algum grupo de alienígenas, algum grupo de algum setor ali, e aí ele deu liberdade pros caras colocarem suas próprias ideias ali. Então é por isso que o filme tem essa mistura tão variada, né, tipo, porque às vezes você pode ver, quando um cara só vai criar um mundo muito variado, inevitavelmente vão ter temas recorrentes ali no design, né? Uhum. Nesse final, você realmente sente que são culturas diferentes coexistindo ali e todas muito, muito imaginativas em suas individualidades, assim. Porque realmente foi realmente uma contribuição coletiva de toda a equipe ali, jogando ideias diferentes e colocando o seu próprio estilo aqui e ali, que criou esse caos organizado, assim, que é tão interessante de olhar e que, inclusive, você tem que voltar algumas cenas ou tem que, talvez, até ver de novo o filme pra isso, pra poder você pegar de novo elementos do cenário ou do background que você não pegou da primeira vez. Sim, nesse quesito ambientação, assim, o filme não é nenhum Wings of Neames, porque não dá pra ser, né? Só o Wings of Neames consegue ser o Wings of Neames nesse quesito. Mas ele toma bastante cuidado com a lógica interna das coisas que ele desenvolve. O maior exemplo que eu tive disso é quando eles chegam no planeta do Poti. Que o planeta do Poti parece muito com a Terra. Ele é como se fosse um planeta Terra no futuro, só que ao invés da raça dominante vir dos macacos e dos símios, vieram dos cachorros. Então você tem cachorros humanoides, você tem um planeta que é muito próximo do planeta Terra, o ecossistema, inclusive os cachorros têm cachorros, né? E aí tem algumas coisas, alguns detalhes que você percebe, algumas coisas que parecem mais com a Terra, outros que você vê que são elementos da Terra, um pouco adaptados pra essa situação de serem cachorros, sabe? E, então, uma mistura bem interessante, rola uma lógica. Você consegue, enquanto você tá assistindo, entender a lógica de alguns elementos daquele cenário ali. Por que que é assim, sabe? A gente falou até agora e não falou o que que é o Space Show do título. Por quê? Porque o Space Show do título, ele, durante esse decorrer todo do filme, uma hora de filme, ele não tem muita importância. Ele não aparece muito, né? Uhum. Aparentemente, é uma espécie de comitiva de artistas, um grande circo mesmo, intergaláctico. E eles, cada hora, estão num ponto diferente do universo, ninguém sabe exatamente qual vai ser o próximo ponto que eles vão parar, e o espetáculo deles é transmitido pro universo inteiro, pra federação inteira de planetas, digamos assim. E é meio que pirata, né? Eles chegam a comentar isso, que é o sinal pirata. Tipo, não é de nenhuma rede, nada. Ele transmite. O show show em si, assim, ele é dirigido e feito pelos artistas, então ele tem uma coisa, assim, bem mesmo autoral, de que, né, os caras não trabalham pra ninguém, e aí a galera gosta por causa disso, né? É como se fosse um circo de Soleil, assim, né? É o circo de Soleil pirata. É. E até mais ou menos a terceira metade do filme, né, o Space Show é meio alheio ao resto da trama, ele só vai se conectar com o resto da história no final. É, quando a gente chega na Lua, a gente descobre que o Poet não... Ele tem algumas questões meio escusas, ele tem vários segredos e que tudo que ele diz pros garotos não é exatamente verdade e que ele esconde várias coisas. E dá a entender que ele tem alguma certa relação com esse Space Show, só que isso não fica claro até lá pro fim do filme. Uhum. Tipo, na verdade é o seguinte, o filme tem muitos elementos e tudo se unir no final, aparentemente é até bom, né? Mas é bom quando é realmente bem desenvolvido. Na verdade, dá um pouco de desespero, porque eu acho que demora muito pro Space Show em si dizer que veio, né? E mesmo depois que a gente descobre exatamente quais são os motivos dele, não fica muito claro exatamente por que que eles existem. E sim, por que que eles seguem esse formato de circo e transmitem, porque, sim, esse show, ele ganha uma importância e eles têm motivos, eles têm, enfim, uma ligação com a trama principal do filme. Só que, bom, se eles o tempo todo só queriam fazer X, né, por que exatamente eles têm que montar esse espetáculo todo, né? Infelizmente... E uma outra coisa também é isso, tipo, mesmo os motivos em si deles, eu achei que são meio que revelados tarde demais, entendeu? Então, assim, rola muita luta, rola muita coisa envolvendo os personagens antes, né? No clímax do filme, que é muito bonito, como o resto do filme, né? Muito bem animado, muito emocionante, mas eu, particularmente, tava tão preocupado pra saber exatamente se aquilo ali ia ser explicado ou não, que eu não curti muito. Uhum. Então, eu achava que eles deviam ter revelado, né? Tido aquele famoso monólogo do vilão do 007 contando o plano, né? Antes, pra rolar um pouco da luta depois, entendeu? A impressão que me dá... Eu achei... Isso é só um exemplo de um certo problema de timing que eu acho que tem no filme inteiro, né? Eu também... como você falou, demora muito pro Space Show tomar uma importância, porque o filme demora muito. O filme tem mais de 2 horas de duração. É um filme que... É um filme que caberia bem... um filme de 1 hora e meia normal mesmo. Sim. Algumas ações você quer que dure mais, outras você quer que dure menos. Assim, infelizmente, a partir de 1 hora, o roteiro desmorona. O roteiro começa a ficar fraco, as pontas deixam de se unir, os vilões... Eu não vou dizer nem que o roteiro desmorona. Eles só esticam demais, sabe? Não é um roteiro complexo. Não, então, porque eu ia falar, a impressão que ficou pra mim é o seguinte. É um universo muito complexo, é um setting muito complexo, só que a trama não acompanha essa complexidade do setting. E talvez não acompanhe, por quê? É um filme pra criança. Uhum. E talvez eles não quisessem complicar muito. Só que se você não quer complicar muito e você quer fazer um filme pra criança, você não precisa fazer um filme de 2 horas. Por que colocar tantos personagens pra quem encher de elementos, né? O problema que eu digo quando eu digo que desmoronou é porque a coerência que tava tendo até ali, o rumo que tava tomando, de repente ele se transforma, aparecem novos vilões, o negócio fica fraco, as motivações não são muito bem esclarecidas, não sei, de 1 hora pra frente, assim, começa a ficar meio, sei lá, caminhar mal, assim. O filme, sabe? No final, ele começa a resgatar elementos que tinham sido deixados de lado, que a gente até achava que não iam ter importância, e ele traz de uma forma que você percebe que os próprios roteiristas não estão levando muito a sério. Eles trazem meio até que quase como uma piada, porque... Eu não sei, eu encararia meio assim, sabe, tipo, nós tivemos, que nem o Laimidio falou, eles dividiram em equipes que fizeram a criação dos elementos né, das raças alienígenas, das tecnologias. Eu acho assim, deve ter sido, pô, ficou tudo tão bom que a gente quer colocar tudo no filme. Então ficou aquele leilão de ideias, sabe, aquela coisa que tá tudo ali e não é falta de seriedade, não é que os produtores estão meio que deixando pra lá, porque é um filme de criança, não, é porque eles queriam colocar tudo de uma vez e por causa disso, não sei, perde um pouco, sabe? Eu entendi qual foi a intenção deles, eu acho que a intenção deles é muito louvável, né? Eles realmente quiseram fazer um grande filme, uma grande obra de arte, porque o investimento foi muito grande, o cuidado deles com a obra foi muito grande, parece que foram 3 anos de produção. animação. Uhum. Então, eu só acho realmente que é um pequeno problema de execução. E talvez isso mesmo. Acho que eles ficaram tão empolgados com o material que eles tinham na mão que eles ficaram com um pouco de pena na hora de meter a faca na sala de edição mesmo. E ficou com um certo problema de timing. E o que eu achei foi o seguinte. O filme perde tanto tempo com umas tramas que não chegam a lugar nenhum ou umas coisas muito paradas demais que você fica procurando algum significado oculto ali, alguma mensagem subliminar, alguma lição por trás daquilo, só que não tem, porque é uma trama simples. Então, assim, a trama que sobra não é interessante o suficiente por si só, entendeu? Porque, pra mim, o filme não é sobre a trama, não é sobre a história de ninguém, não é sobre os personagens, sabe? As coisas que acontecem no filme, a impressão que me dá é que elas existem só pra mostrar aquele universo que eles construíram e do qual eles gostaram muito, sabe? Então, a intenção do filme, pra mim, é mostrar esse universo, é mostrar essas coisas, mostrar esses alienígenas, mostrar esses planetas, mostrar essa mitologia, essas coisas interessantes que acontecem aqui ou ali, e os personagens ficam de segundo plano, tirando as duas garotas. Eu gosto bastante do desenvolvimento das duas garotas. Uhum. Fica bom o desenvolvimento. É bem interessante. Eu acho bem interessante essa coisa, sabe? Da mais nova ser mais responsável, a mais velha ser mais responsável e ter todo esse dilema do papel que uma quer ter e que na verdade a outra que tem. Uma meio que forçando a outra a ter um papel que não era pra ela ter, sabe? Acho bem interessante. O problema é que aparece um vilão que chega e de repente, do nada, absolutamente do nada, tem alguma coisa com a menina mais nova, com a de 5 anos. E ela do nada toma um significado, não, você vai vir aqui porque você é especial, tal, tal, tal. E daí pra frente, sabe, esse vilão novo que apareceu, não sei se precisava disso, porque aqueles vilões bobos que estavam antes, eles poderiam muito bem ter sido bem utilizados ali, de forma, assim, que as próprias crianças combatessem eles, por isso, né? Porque eles não eram grandes coisas. E aí, só que aí, não sei, aí eles não têm... Eles tentam dar um significado maior, colocam várias mensagens, sabe? De mensagens de batalha social, sabe? Coisas desse tipo. O filme tem essa mensagem recorrente no filme inteiro, de que, se eu entendi muito bem, mas é mais ou menos que você deve cuidar de você mesmo, né? Você deve não depender dos outros, você deve se virar sozinho e conseguir as coisas por esforço próprio. Você não deve forçar mudanças em ninguém, né? No mundo. Você não pode, entre aspas, brincar de Deus, né? O filme tem a mensagem recorrente, assim. Você tem que se cuidar e você não pode se meter e tentar consertar o que tá errado no outro. Assim. Basicamente, cuide do seu nariz e cuide muito bem. Sabe aquela batalha final fica meio uma coisa meio assim, meio capitalismo versus socialismo, sabe? Tipo assim, não, você seja independente, faça o que você precisa pra você mesmo, né? Você não precisa de ninguém, e aí o vilão, não, eu tenho que ajudar todo mundo, mesmo que pra isso alguns sofram, eu não posso deixar que tais coisas aconteçam, a gente precisa salvar o universo inteiro, então fica meio esse, né, um clash de ideias tão, que são ideias assim, meio que são utilizadas em tantos meios, mas que fica tão bobo ali. É jogar de uma forma perdido. Rasa, se você não prestar, se você se distrair, você nem pega, sabe, se você piscar na hora que isso acontece, você nem pega essa mensagem. E é tão fácil você se distrair, porque o filme é tão bonito, é tão fácil você se perder naqueles efeitos especiais, que a mensagem, mesmo sem, a mensagem já é rala, já é bem rasa. Se você ficar prestando atenção nos efeitos e esquecer, você tipo vai, o quê? Peraí, o que aconteceu? A parte que eles chegam lá na nave do Space Show do, né? Tipo, tem um flash de mudanças ali, que é tão rápido que você se perde completamente. Você fala, peraí, como assim? Onde que eles estão? Me perdi, sabe? É muito fácil acontecer isso. Uma coisa que eu vi interessante assim, algumas pessoas falando, é que parece que foi uma tentativa de fazer um Totoro sci-fi, sabe? Por quê? Porque com elementos, assim, mágicos, meio fantásticos, que seriam as tecnologias... Crianças no interior acham uma criatura fantástica dormindo. Então, porque se você vê, até tem algumas pessoas falaram das semelhanças daquele trem... Aquele trem interespacial, mostraram algumas semelhanças com o Cat Bus, ônibus, né? E também com algumas coisas daquele... Não, aquele do trem espacial. É, do trem. É o Express, Galaxy Express. Isso, Galaxy Express, isso daí. Porque 009, né? O 009, exatamente, não lembro o número. O trem dá uma mudança, né? Se mexe da mesma maneira, alguma coisa assim. E aí fala do Totoro, que o Totoro como se fosse um alienígena. Então algumas pessoas chegaram a fazer essa comparação de que aquelas tecnologias seriam mais mágicas do que fantástica, sabe? Então dá essa impressão de que seja uma coisa desse tipo. É, eu acho que a comparação válida só pela necessidade de ter uma comparação, porque eu não acho que tenha sido intenção nem nada. Ah, sei lá, o do trem talvez tenha sido como homenagem e tudo mais, sabe? Não, eu acho que realmente eles ali pegaram, influenciaram bastante nesses trabalhos mesmo e quiseram colocar ali mesmo e eu só acho realmente que faltou só apenas outros elementos pra tornar aquilo original, entendeu? Uhum. É, faltou uma edição melhor, sabe? Não, peraí, nós não precisamos de 3 momentos no filme, a gente não precisa de terra, lua, sabe? Lua, planeta dos cachorros e o show. Aliás, a gente sempre comenta aqui, sempre que a gente vai falar de um filme, a gente comenta do quarto ato, né, japonês. Esse filme, se duvidar, tem até um quinto. É. Porque... Pra você que reclamou do final de O Retorno do Rei, que acaba, volta, você não viu Welcome to the Space Show ainda. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Então, não precisava... Não, outra que a gente já falou, né, muito comprido, você chega, putz, não acaba esse filme. Não precisava, eu acho que eles podiam ter... O negócio da planta lá é bem besta, assim, é bem bobo. Se você não prestar atenção no começo do filme, você não vai entender do que eles estão falando, entendeu? Então, não precisava ser tão comprido, mas, ainda assim, é bonito demais. Não, é lindo. E a minha recomendação aqui é o seguinte. Apesar de ser um filme longo e tudo mais, eu acho que a forma ideal de você assistir Welcome to the Space Show, e muito válida, é com amigos. Não, com amigos. Chama algumas pessoas aí, assiste todo mundo junto, sabe? Não é bem um filme pra você assistir sozinho, não. Uhum. Porque ele é divertido, ele é bonito, ele é leve. Ele só é um pouco longo. Se ele fosse mais curto, ele seria ideal. 100% ideal pra juntar a galera e assistir. É que assim, aí que tá, né? Porque vocês falaram que a comparação com Miyazaki existe só pra existir, mas não é. É porque o público japonês, quando vai no cinema pra ver uma animação, a primeira coisa que vem na cabeça é o Miyazaki. Então... Não, assim, eu não digo que a comparação do Miyazaki esteja lá assim... só pra existir, não. Eu tô falando só que não era a intenção fazer um Totoro, entendeu? Ele bebe de várias fontes diferentes e faz uma coisa diferente. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que eles tinham uma intenção, sim, de fazer como nos modelos de um filme do Miyazaki. Sim, isso sim. Eles tinham a intenção de fazer um filme do Ghibli. Só que exatamente. Eles beberam de várias fontes, de vários filmes do Ghibli e de outros filmes também. Uhum. Só que o que eles fizeram? Eles foram mais ousados, porque eles, pela quantidade de tramas, pela quantidade de personagens, pelo tema, assim, pelos temas abordados, que às vezes eram um pouco mais adultos, alguma coisa desse tipo. E também é muito mais divertido, porque os filmes do Miyazaki, geralmente, eles começam leves e vão, né, ganhando aquela carga emocional, né, de que o personagem principal tá se desenvolvendo, que ele vai ficar um pouco mais importante, vai crescer, vai ficar mais maduro. Já nesse filme, não, você tem ele é mais divertido o tempo todo, as crianças estão... ele é leve o tempo todo, ele tem humor o tempo todo. Então você vai ter no final um desenvolvimento, né, um amadurecimento ali de alguns personagens, mas ainda assim é bem leve, não é nada muito complexo, você não precisa, sabe, você não vai chorar vendo Welcome to the Space Show, por exemplo. Aham. Uh-huh. Ele é um pouco... Nem vai pensar muito na vida quando acabar de assistir. Ele é mais divertidinho, assim, ele é mais comedinha, sabe? Acho que você tocou num ponto bom. Talvez fica aquela sensação um pouco frustrante, porque eu sou uma pessoa, eu sei se também são mais ou menos assim, né? Nós talvez somos muito emocionais, a gente gosta de se sentir emocionalmente envolvido com o filme, né? Tipo, se arrepiar quando o personagem se arrepia, sofrer com ele, rir com ele, chorar com ele e tal. E esse filme não mexeu muito comigo emocionalmente. Ele encheu meus olhos, né? Então ele mexeu comigo mais racionalmente, assim, encheu meus olhos, eu fiquei apreciando os detalhes e tal, mas eu não consegui me conectar tanto assim emocionalmente, então eu não virei uma criancinha assistindo, né? E sempre que eu não viro uma criancinha assistindo quando eu tô assistindo um desenho, ele não faz eu virar uma criancinha, eu fico meio frustrado. Basicamente é o mesmo problema meu também. Você resumiu muito bem qual foi o meu problema com esse filme. Ele é um filme pra criança que não me transformou em criança. Como assim? Eu não virei uma criança de 7 anos pulando aqui, entendeu? Você não chega a torcer muito pros personagens. Fica meio claro ali de que eles não tem como perder, sabe? Eles lutam com os vilões muito fácil. Tem uma parte que aparece um robozinho assim, do nada aparece um robô besta. E a menina, putz, grila, a menina detona o robô com um movimento só. Então fica bem por cima, assim. Eu acho que é aí que tá. Na verdade, talvez o guia, né, o foco dos produtores eram de fazer realmente um filme bonito, né, porque eu acho que talvez... Com certeza. Eu acho que talvez tenha sido assim, nós nunca vamos conseguir ganhar das histórias do Miyazaki, então vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente, né, pode ser por aí um pouco mais leve, né. realmente, tipo, não, o filme não é ruim, mas, na verdade, todos os problemas dele tá relacionado com o roteiro e com a edição mesmo, com o timing. É, um ajustezinho, uma enxugadinha no roteiro, uma filtragemzinha ali no roteiro pra tirar fora alguns elementos necessários, tornar os personagens um pouco mais carismáticos, um pouco mais de importância na história central, e o resto um ajustezinho na parte de edição mesmo. É, outra coisa que frustra muita gente é que, como é um filme longo, e a gente gosta muito de personagens, tinha tempo pra desenvolver muito bem os 5 personagens, mas eles gastam esse tempo mostrando a beleza do mundo e a beleza dos efeitos, etc. E você fica com aquela sensação de tempo desperdiçado, sabe? Uhum. Isso poderia ter sido gasto fazendo o que eu gosto, mas foi gasto fazendo uma outra coisa que é legal, que é bonito e tal, mas não é o que eu mais gosto e que poderia ter sido feito aqui. É. Talvez isso, um anime de 12 episódios fosse melhor. É, né? Porque assim, o filme é bonito, mas assim, ele não é... Por exemplo, às vezes tem um filme que é um filme de ação muito frenético, uma ação frenética, e não tem personagens bem desenvolvidos, mas você tá sempre distraído demais com aquele monte de ação pulando na tua cara, e você chega até o fim dele, igual o Transformers 3, por exemplo, tem 2 horas e meia por do filme, né? Caraca, e passa sério? No instante, porque é enorme o filme. E mas passa no instante, porque é tudo explodindo, entendeu? Você não tem tempo de pensar muito naquilo ali, sabe? Você não dorme, você não fica... Mas como esse filme é muito, muito lento e muito... Tema de filme japonês mesmo, né? Você presta mais atenção ao fato de que a história não tá sendo bem desenvolvida. As crianças japonesas não são tão hiperativas a ponto de não conseguirem ficar olhando pra tela por mais de 15 minutos, né? O filme não precisa ficar o tempo todo gritando, olha pra mim, olha pra mim, agora, olha pra mim. E gritar. Mas podia ir embora, hein? Mas podia agora. Então, tipo, então dá pra... Eles fizeram... Essa diferença no ritmo também deve estar ligada com isso, realmente. Bem, apesar da gente ter criticado muito, tá recomendado pra todo mundo. Como eu falei, se você tiver alguns amigos que possam se interessar, chama a galerão pra assistir, que vai ser divertido. Vai ser mais divertido do que se você assistir sozinho. E é isso, né? Não, e ele é tão bonito que ele chega a ser inspirador, sabe? Você tá precisando de criatividade pra alguma coisa visual, por exemplo. Você assiste aquele filme, aquelas ideias, aquelas cores, aquilo ali entra na tua cabeça, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. É bonito demais mesmo, é muito bonito. Aquela parte a primeira parte do show é fenomenal, assim, é outro mundo aquilo. Eu particularmente torcendo aí pra uns spin-offs, quem sabe? Difícil. Uns spin-offs aí nesse universo. É, um prequel pra contar mais do Space Show, né, pra gente entender qual era esse troço. É, eles podem pegar, quem sabe, eu não sei como é que foi o feedback japonês, né? Vendeu bem lá, a bilheteria vendeu pra caramba e tal. É, porque assim, eu ia falar assim, às vezes pegam esse feedback, as partes negativas, né, do feedback em geral, e tentam consertar nos próximos projetos, mas eu acho que o feedback no Japão deve ter sido bem um pouco negativo, assim, porque o japonês, ela gosta dessas coisas, então... Em geral, o japonês não se importa muito, né? Se ele se divertiu, tudo bem. É. Assim, como realmente é voltado pro cinema, né, e como você não tem uma produção de animações pro cinema japonês, assim, a nível Hollywood, não é o tempo todo que sai alguma coisa, então, realmente, ele foi bem recepcionado. Muitas pessoas falaram realmente que era muito, muito parecido com as obras do Miyazaki, mas ainda assim, cara, é uma obra original, sabe? As coisas que são mostradas ali são muito originais, então você não vai ver aquilo em lugar nenhum. Entendeu? É muito novo. Assim, assim como o Miyazaki, ele sempre tenta homenagear elementos do passado, porque ele é muito, né, como é que se fala? Conservador, né? Ou como que eu poderia falar? Que ele não gosta nem de iPad, né? O Miyazaki tá vivendo no passado. É, tipo assim, ele vive no passado. Então, você vê todos os filmes dele, ele sempre usa tecnologias assim, de vapor, sabe? Alguma coisa assim. E o Welcome to the Space Show, ao contrário, ele usa o sci-fi mesmo. Então, são tecnologias do espaço, sabe? São coisas assim, de futuro mesmo. O Miyazaki, mais ou menos, né? Até postei essa notícia no GCast que agora o estúdio Ghibli vai ser verde, né? Totalmente. Eles queriam. Agora, tudo bem, eles queriam, eles não querem usar energia de fontes nucleares. Só que, desculpa, mas no Japão isso nunca vai acontecer. Foi só um protesto bonito, mas se eles querem energia, eles não vão conseguir fazer isso. Eles podem torrar uma grana em energia solar, sei lá, botar um monte de placas assim, no estúdio. Os cinemas onde vão passar os filmes, as televisões das pessoas, óbvio. Eles nunca vão conseguir competir com isso, entendeu? É um país muito pequeno, sem recursos naturais. Vocês falaram disso no último cast, né? Sim. Mas eu imagino que a intenção deles seja só fazer a produção, né? É, e aquilo, né? A exibição, né? Pô. Não, a questão é aquilo dele falar, né? Ah, tipo, eu não gosto de tecnologia, então, né? Na minha época, a gente não tinha usina nuclear e tava tudo bem. É, assim, coisa de velho. Velho adora falar isso. Né? É, e o Miyazaki, ele é bem assim, então. É bem turrão. É isso aí. Vamos parar de falar do Miyazaki, que o filme já tenta imitar o Miyazaki. Tipo, falando Miyazaki. Foda-se o Miyazaki. Não, mas o filme é belíssimo. Vale muito a pena, realmente. Assim, você pode até ver os problemas, que nem a gente comentou do roteiro, mas ainda assim vale muito a pena. Não vale a pena, assim, eu não... Não deixe de conferir, né? Eu não fiquei, eu quero as minhas 2 horas de volta. Não. Mesmo, eu raramente faço isso, só com calma. É, isso que eu ia falar, né? A gente quase nunca faz isso mesmo. Mas mesmo a gente quase nunca fazendo, eu imagino que poucas pessoas vão ficar assim, porque, enfim, é um espetáculo muito grande, né? Uhum. E, obviamente, baixem numa qualidade alta, né? É, sim, na maior que você achar, com certeza. Uhum. É, já que você não vai pagar mesmo, né? Não vai ficar tão triste. Não vai sair oficialmente nunca mesmo, então. É, aqui no Brasil, esquece. Vai. Nos Estados Unidos, você pode até importar alguma coisa dos Estados Unidos.